Se a evolução for uma alternativa de modificações, cansa a mesma vida, sempre as mesmas visões. Se somos o mais e algo que aparenta menos, sabedoria total, nenhum de nós temos. Deuses, crenças, velas acesas, força de alguns é de outros a fraqueza. Somos um só todo, tirando nesse espaço, sistema que nos qual conhecimento é escasso. A vida inspira arte, a arte inspira a vida. Visão de quem foi influenciado pela sua própria vista. Invista que a fraqueza é o ponto de desesperança, onde o peso é mais pesado. Quando cansa, quantos mais vão fugir da sua missão, pegar o rumo a qualquer sentido, qualquer navegação, carregando todo o fardo do passado. Os ancestrais do Egito, em tudo temos encontrado uma forma de estar acima, já não compreendo. É tanto dinheiro, fácil morrer com veneno. É tanto dinheiro, fácil morrer com veneno. Olha para todo mundo. Olhe para o todo, vejo que todo não condiz com o todo, pouco do povo que sempre vive feliz. Olhe para o todo, veja que o todo não condiz com o todo.